vou mais te procurar, nem te ligar. Já não posso mais te ver sofrer. Bem, o que fiz só machucou teu coração. Foi melhor agir com a razão, mas não pensei que me esquecer fosse tão fácil. Seu namorado, você quis me apresentar. Olha, magoou, olha, me doeu. Você se vingou, mas sofreu fui eu. Olha, magoou, olha, me doeu. Você se vingou, mas sofreu fui eu. Foi melhor agir com a razão, mas não pensei que me esquecer fosse tão fácil pra você. Até seu namorado, você quis me apresentar.